algemamos a nossa cidadania. Viramos um país fora da lei com 50 mil homicídios por ano, dá 137 assassinatos por dia. E no Iraque, no Paquistão, hoje, morrem menos gente de morte violenta que aqui no nosso Brasil abençoado pela natureza. Não tem trégua e nem cessar fogo, barricadas, trincheiras nessa corte. Quem é o bobo? Condenados ao atraso, nós estamos julgados de 4 em 4 anos. Olha, o Santi vai pra cabine e confirma. Troque o seu voto por pão, leite, carro, pipa. Assine seu contrato de pobreza. Governador vai garantir fartura em sua mesa, obra superfaturada pra encantar o mundo, pra enganar o povo que faz cego, surdo e mudo. Obra-prima de Niemeyer, sonho de JK, capital no Cerrado, futurista Brasília, eu discutindo o espetáculo pra que cê veja o comboio do inferno agindo com frieza, esbarrando na ética. Mostra cara, lobo mau, sangue suga desmascarado na máfia do hospital, mata o povo com a caneta. Simples assinatura, desabriga milhares, põe no olho da rua, fabrica loucos, famintos por vingança, indenização cobrada com sangue é matança. Olhos melancólicos apoiados em armas, guerra proclamada, paisagem desolada. Crianças corajosas são transformadas em lendas. Afeganistão, Brasil, sem diferença. Matamos mais do que os países em guerra civil. Ainda morrendo de fome no seio da mãe gentil. Abençoado por natureza, estripado pela ganância. Sepultamos diariamente o amor, a fé e a esperança. Matamos mais do que os países em guerra civil. Ainda morrendo de fome no seio da mãe gentil. Abençoado por natureza, estripado pela ganância. Sepultamos diariamente o amor, a fé e a esperança. E o caminho cheira pólvora. Tô na fronteira entre o bem e o mal, entre Deus e o capeta, pronto para detonar. A minha fúria balística corre, faz sua prece. Se ainda acredita na vida, se ajoelha, seja tolo na frente de um crucifixo. Clame por milagre pra imagem morta de Cristo, pintada por romano, olho azul, cabelo liso, pele branca no oriente, mano, motivos pra riso. Bíblia, o Corão, terço, Kalashnikov. Na guerra religiosa se defendem como pode. Uns vão pra igreja, abandonar a quadrilha. Outros atira, toma tiro, nunca chega aos 30. Quem é quem? Quem tá certo? Quem é o dono do mundo? Quem é o dono da razão? Nessa caixa de marimbondos, sombras que andam de um lado pro outro, aparecem, desaparecem, se jogam no poço, naufragam como ratos. Apoiados em armas, na subida da vida, tio, caem das escadas. Sou seduzido pelo silêncio, nunca pelas palavras, bocas melancólicas, o baixar das pálpebras que escondem o desejo de morrer ou de matar. Ódio ou desamparo, sorrateiro olhar. A cumplicidade com o erro se agiganta. Afeganistão, Brasil, em guerra santa. Matamos mais do que os países em guerra civil. Ainda morrendo de fome no seio da mãe gentil. Abençoado por natureza, estripado pela ganância. Sepultamos diariamente o amor, a fé e a esperança. Matamos mais do que os países em guerra civil. Ainda morrendo de fome no seio da mãe gentil. Abençoado por natureza, estripado pela ganância. Sepultamos diariamente o amor, a fé e a esperança. Nós elegemos os que fizeram leis boazinhas com o crime, que beneficiam os grandes criminosos engravatados, que dão mau exemplo para os menores.